tudo que eu sonhava, nega. Oh, no. A minha vida é ao seu lado, meu amor. Minha nega marajoara, baby. Oh, no. A escandalosa do Pará que já chegou. Queria tanto ultimamente falar sobre isso. Sei que ando meio estranhada.

Elizabeth. Vamos nessa, Diego! Pra cima! Eu te olho, está me tirando fôlego. Quando você me olha, me sobe o coração. Que talento e coração. E no silêncio, seu olhar me diz mil palavras. Noite que peço que você não vai nascer só. Dançando, dançando, dançando. Seu corpo e meu preenchendo o vazio, subindo e baixando. Subindo e baixando. Também sua anatomia. Cerveja e tequila. Sua boca com a minha. Já não aguento mais. Já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Muita melodia do coro do fantasia. Com meu filho Jovinha. Vem cá, vai sentar. Já não vai mais. Já não vai mais. Eu quero estar com você. Viver com você. Dançar com você. Ter com você. Tu não sabe como eu tô sofrendo. Imaginando que tu vais partir. Cuéntame, tu despedida para mim foi dura. Será que te llevo a la luna? E que nunca soube te amar. Te estaba buscando por la calle gritando. Fui bobo errado. Sem você, o que vou fazer?

Gilvan, o garotinho do Melody. Produções e mixagens, DJ Gilvan, o garoto do Melody. Eu sinto a falta de você, a dor parece não ter fim. Eu fecho os olhos pra te ver e recordar nossas lembranças. A dor parece não ter fim. Eu fecho os olhos pra te ver e recordar nossas lembranças. é Palio. É Palio Pressão. A evolução do som automotivo. No comando. DJ Diego Evolution. Eu não posso ser perfeito, mas por que seria? Se o homem é imperfeito, que me faz ser diferente? É minha personalidade. Por Deus, eu sinto amor e de você sinto saudade. De você sinto saudade. Vamos deixar de sentir ódio e cultivar o amor. Equipe Rumba, a cena chegou. Vamos trazer alegria e esquecer a dor. Equipe Rumba, a cena chegou. Desce um balde de gelada. O chão do Red Label e o Old Pá. Tô com a equipe Rumba, a cena. De Curuxá pra Pedro Pará. Desce um balde de gelada. O chão do Red Label e o Old Pá. Tô com a equipe Rumba, a cena. É sucesso em tudo. I can't feel no better. Volquete e banda batidão incomparável. Mais uma produção DJ Elias Batidão. Gostou, né? Daniel Produções, a moral em Curuçá. Na história real é bem diferente. Nem sempre tem um final feliz. Já tirei leite de pedra pra aprender a ser gente. Eu não posso ser perfeito, mas por que seria? Se o homem é imperfeito, que me faz ser diferente? É minha personalidade. Por Deus, eu sinto amor e de você sinto saudade. De você sinto saudade. Vamos deixar de sentir ódio e cultivar o amor. Equipe Rumba, a cena chegou. Vamos trazer alegria e esquecer a dor. Equipe Rumba, a cena chegou. Desce um balde de gelo. Brasil. Dia e noite eu penso em nós dois. Só você me faz feliz. Sonhos e planos tenho com você. A nossa espera acontece. acabou. A evolução chegou. O primeiro amor é o búfalo do Marajó. O DJ Darlan, Rafael, Josias, bate forte o coração. Eu penso em nós dois. Só você me faz feliz. Sonhos e planos tenho com você. A nossa espera acabou. A evolução chegou. Meu primeiro amor é o... Eu vou pra evolução. É o búfalo do Marajó. Com os DJs com voz que mandam ver. Rafael, Josias e Darlan. Foi no show do animal, onde o nosso amor valeu. E pra sempre vou te amar. Faz o chifrinho do amor. Palio Pressão. Sei, não vou mais conseguir te esquecer. O nosso amor começou e não teve o fim. Não é fácil, eu não vou perder mais uma chance de encontrar você. Vou colocar o meu chapéu de couro, te amo assim e te amar. Eu vou pra evolução, eu vou falar do Marajó. Os DJs com voz que mandam ver. Rafael, Josias e Darlan. Foi no show do animal, onde o nosso amor valeu. E pra sempre vou te amar. Faz o chifrinho do amor. Dai DJ Diego, pra cima! DJ Juva, o garoto do Melody. Sei, não vou mais conseguir te esquecer. O nosso amor começou e não teve um fim. Mas não é fácil, eu não vou perder mais uma chance de encontrar você. Vou colocar o meu chapéu de couro, te amo assim e te amar. Eu vou pra evolução, é o búfalo do Marajó. Os DJs com a voz que mandam ver. Rafael, Josias e Darlan. Onde o nosso amor valeu. Dane meu palio pressão! Palio pressão! Pra cima! Aí, Evolution! Bota no 220. Eu quero que você me tire agora pra dançar. Porque o pop life vai detonar. Ele é o mais charmoso em todo o estado do Pará. Ele é um show de som, vai arrasar. Tem DJ Baby, Cilindini, DJ Alice, Juninho, só as tops vão tocar. Vamos embora, meu amor, que a festa começou. Um pop live e eu vou te encontrar. Um pop live. É um show de som. Um pop live. Foguinho Geeks é no Santa Isabel. Eu quero que você me tire agora pra dançar, porque o pop life vai detonar. Ele é o mais charmoso em todo o estado do Pará. Ele é um show de som, vai arrasar. Tem DJ Davis, Lindini, DJ Alice, Juninho, só as tops vão tocar. Vamos embora, meu amor, que a festa começou. Um pop live. Vida louca mudar. Eu queria parar, eu queria parar, mas o mundo não deixa o vida louca mudar. Eu queria parar, eu queria parar, mas o mundo não deixa o vida louca mudar. Eu queria parar, eu queria parar, mas o mundo não deixa o vida louca mudar. Era o doidão da quebrada que resolvia as paradas. Era o menino capeta, não vivia sem treto. 5-7 na veia, correria geral. Comandante da ponte, psicopata de mal. Mas conheceu uma mina e tudo mudou. Os mano não gostaram dessa situação. O moleque doideira agora tava no chão. Palhacinho tá tirando, mano, agora ele para. O bagulho tá mil graus, rodar na tua cara. Vida louca é vida louca, partido não quer saber. Mano, traz o sapato que nós vai resolver. Na frente da casa começou a discussão. Os mano chegando junto com as 7 na mão. O bagulho tá frenético, viemos pra resolver. Que tira com crime, mano, tem que morrer. Um segundo de loucura ou de amor. A princesinha do na frente, o tiro nela pegou. Super-herói pular na moto, o bicho vai pegar. Os homens tão vindo, maluco tem que vazar. A princesinha agora caída no chão. O cabelo só sangue e um papel na mão. Escrito eu tô grávida, era surpresa, amor. Nessa hora o vida louca gritou. Eu queria parar, mas o mundo não deixa um vida louca mudar. Eu queria parar, mas o mundo não deixa um vida louca mudar. Vitei maluquinho, arrasa bebê. DJ Ellison Produções, de Santa Maria. DJ Diego. Eu queria parar, mas o mundo não deixa um vida louca mudar. Eu queria parar, mas o mundo não deixa um vida louca mudar. Era o doidão da quebrada que resolvia as paradas. Era o menino capeta, não vivia sem treto. 5-7 na veia, correria geral. Comandante da ponte, psicopata de mal. Mas conheceu uma mina e tudo mudou. Vida louca também ama ele, se apaixonou. Os mano não gostaram dessa situação. O moleque doideira agora tava no chão. Palhacinho tá tirando, mano, agora ele para. O bagulho tá mil graus, rodar ali na tua cara. Vida louca, partido não quer saber. Mano, traz o sapato que nós vai resolver. Na frente da casa começou a discussão. Os mano chegando junto com as 7 na mão. O bagulho tá frenético, viemos pra resolver. Que tira com crime, mano, tem que morrer. Um segundo de loucura ou de amor. A princesinha entrou na frente, o tiro nela pegou. Super-herói pular na moto, o bicho vai pegar. Os homens tão vindo, maluco tem que vazar. A princesinha agora caída no chão. O cabelo só sangue e um papel na mão. Escrito eu tô grávida, era surpresa, amor. Dessa... No comando do Palio Pressão. Produções e mixagens DJ Gilvan. Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, pirigueteiro. No WhatsApp, sempre congestionado. Fim de semana, não fico parado. Onde tiver balada, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Se não tiver, eu corro atrás. Uma boa farra, gosto. Já tentei mudar, mas aonde eu vou? tentei mudar, mas aonde eu vou? Tem mulher querendo amar, raparigueira eu sou. Tu sabes como é, a carne é fraca. Não aguento ver mulher. Banda e o Mega, a explosão do sucesso! DJ Foguinho Gears, o mais novo garoto das produções e mixagens de Santa Isabel. Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, pirigueteiro, no WhatsApp, sempre congestionado, fim de semana, não fico parado. Onde tiver balada, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se não tiver, eu corro atrás. Boa farra, gosto, é bom demais. Chegou o fim de semana, se não tiver nós faz. Raparigueira eu sou, mas aonde eu vou? É Palio, é Palio Pressão. Palio Pressão, a evolução do som. Vou te deixar. Por favor, não implora, porque o homem não chora e não pede perdão. E não pede perdão. Você foi a culpada desse amor sem acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou. O segredo já foi descoberto, descoberto. Estou indo embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar. Por favor, não implora, porque o homem não chora e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor sem acabar. Você que destruiu. Tinha que fazer, eu tive que aceitar, mas não deixei sofrer, eu engoli o choro, eu tentei disfarçar, e até menti, e me fez desapegar, falei pra todo mundo que você era só passado, mordei no choro, mas por fora um sorriso estampado, fingi que esqueci, e você nunca foi nada, deixei sumir tudo aquilo que você falava, mas percebi que você é melhor, e as desculpas, e eu inventava. A saudade de alguém você levou. Um pedaço do meu coração que eu sei. Só quero saber quando vai se decidir. Quando você vai resolver voltar enfim e devolver o que levou daqui. Um pedaço de mim. Manda ali o Mega! A explosão do sucesso! É, DJ Foguinho Beat. Aceita, meu amor, tá, meu bem. Mas fiz